35 67, reduza para 220 nós. Será o número 3 para aproximação. Reduzindo 220, tá? 35 67. 3190, sua identificação, que lança 390, aguarde o mar e negócio descida. E o Quebec Serra Controle, prossiga. O uísque aqui tá com copia? Sente aquilo, Quebec Serra. Acione identificação, vou indo pro DITAP, vindo para o 030. 0, uísque 42 até Lapa, após Lapa direto. Decolagem da 10, esquerda Momo, transição VATAP, 1935-5520. Sudoeste, na proa de Itap para cumprir o perfil da chegada Mari, após Itap, vigilância, aquilo que é Bexer. 5520, passarelo 2231. É correto, 2231, me chama táxi. Chama acionamento pushback. Respeitará acionamento pushback, 2231, obrigado. Só confirmando, senhor, decola da 10, curva esquerda, mão VATAP. Afirmativo, mão VATAP, curva esquerda, 10. Obrigado. Salvador, ground 3172. 3172, taxi via Alpha and India, April 1, gate 03. Alpha, India, April, gate 03, 3172. 66. Desde após pelo, desce por terra, Vitor 366, autorizado R nave, está presente autorizado até 2500. Volta 3835 para o pushback, acionamento está no 09. Autorizado, push, chama táxi 3835. Amará, obrigado. Sente, salve 1-0, reporta com Lima, agora contato radar, 435. Afirmativo, confirme de Mariarubi, 1942. 500, informe na final do RNAV, altímetro 0-1-1. 500 para 2-500 com 1-0, 1-1, vou estar na final do RNAV, vou no 3-6, 9-6. O uísque aqui tá na escuta pra cópia? Tango para o táxi com 3 a bordo. 3 a bordo, uísque, Yankee-Tango, está autorizado, voo local, nível 170, sai da saída Conde, decolagem da 17 com curva esquerda, o controle 11935 e aciona 5530, uísque, Yankee-Tango. Autorizou o voo local para o nível 170, repita Conde, 5530, transponder, uísque, Yankee-Tango. Aerostar, 3 a bordo, chama a torre 18-6 para prosseguir, ajustado 1011. 1011, antes do Whisky Yankee Tango. Confirmado o portão 31 no 72, portão 3, ingresso índio. Índio, gate 0-3-1-0-7. Com ONU 0 na ONU. Sabe, 3835 com o POB de ONU 52, a nossa autonomia 3 horas e 51, alterna com fim. 3835, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie. 118, meia dúzia, 1011 o ajuste. A pista altera agora com apenas 90 metros de local da cabeceira, 1-0. Ok, então, Alfa, Charlie, chamará lá no ponto de espera, menos 90 metros a pista, o TAN 3835. Uno 755, passando Serra Vitor 366. Entegou no 755, completa final e chame agora a torre 118, decimal 620. 8620, obrigado. 3567, retração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite ao curso do localizador. Direita 230, limite ao curso do localizador, TAN 3567. 71755, o vento é de 130 com 10 nós, apenas 90 metros impraticáveis, já visual com a cabeceira? Afirmo, visual com a cabeceira agora, só 90 metros impraticáveis, ligado, voo no 755. Tem baixo travado, tem pouso livre no 0, no 755. Livre pouso, com o 755. Uno 925, autorizada a descida para o 040. 395, chama 1219935 com 3 a 4. Na pista 17. Confirmando, o Scan, tem uma sequência de tráfego para pouso na pista 10 que vai dificultar só decolagem da 17. Não prefere cruzar a pista e prosseguir para 10? Cruzamento da pista autorizado, ingresse na Quebec. Quebec, Mike e Lima, é para cruzar o pátio 1, chame Sol 1219, o Whisky Yankee Tango. Quebec, Mike e Lima, vai chamar 1219 para cruzamento. Correto. Tem 050 na mar e reduzindo a 2509, 1395. Correto. TAN 3567 para 2000 pés agora e para interceptar o localizador esquerda para o 150, forma estabilizada. Teste para 2 mil pés, esquerda 150, forma lá estabilizada, TAN 3567. Senhor Vitor, a 366 com a pista vista e está reduzido, gol no 396. Enter, completa final, torre 118, sinal 6, gol no 396. 366. Obrigado. Salvador, passareiro 2231 para pushback acionamento na 12. Ok, passareiro, livre e puxa a Obrigado, vai chamar. Também estação de Lância, põe na proa de Minsk, novembro, Índia, Serra, Tango, Índia. Controlando controle, comandante. Alfa, Vitor, Juliette, boa tarde. Confirme... o local, mil pés, corredor, forte. corrigir. Coisa cheia, é isso? Nós, gol 1396. 96. Controle 1 no 9 decimal 35, a torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Aciona 0151 Alfa Vitor Juliette. Ok, autorizado aqui, dois a bordo na bata, chama 18.6 para prosseguir. Salvador, é o Itaco para Grande Parque. Whisky Yankee Tango, observe o tráfego da passarela puxando na remota. Confirme se tem condições de táxi com segurança na lateral da mesa. Afirmativo, tá vindo ao trabalho o Whisky Yankee Tango. Afirmativo, então com segurança prossegue, contorna o pátio, até a Charlie está livre. Whisky Yankee Tango. Bem, contorna o pátio, prossegue o Whisky Yankee Tango. Gol 845, chama a Brasília, 12425, com 8, 455. 755, prossegue na Alfa. Ingressa. Corrijo, prossegue na Alfa, dentro da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Alfa, antes da Juliette, aguardando ingresso, no 755. Salvador, passarinho 2231 para o táxi, 26 a bordo, 26. Temos 4 horas de autonomia e alterna Brasília. 10 horas, 22 milhas, mesmo rumo da companhia, letrando 360-400, com 9 e meia. Táxi, Juliette Alfa na Charlie, 2231, segue o Mitsubishi? Afirmativo, pode seguir o passarelo. Vai seguir o Mitsubishi, passarelo 2231. 1-5-0. Passagem do, da aeronave na final está autorizada, porta 3835 alinhado. Ok, após a passagem ali, mantém, prepare-se para decolar quando estão logo liberada a pista, estão 3835. 835. 3190, informação de tráfego 11 horas, 50 milhas, um motor. 3230, para 3831, 9 0. Controle. Afirmativo, via Índia para Tchá. O gol no 755 vai ingressar na Juliette, portão 4. Juliette pro 04, no 755. 189, primeiros 90 metros impraticáveis. 7, na escuta. Três, oito, três, cinco, 130 com 89, decolagem autorizada no 0. Iniciando o 3538. Do Quebec Serra. Do Quebec Serra. O time entrou no 0 no 1. Uno 395, reduza para 2009. 2009, Uno 395. A intenção do 1395 é Inácio 10. Só mais um instante. Faria cópia após o, a partida? Já estamos prontos. Só um instantinho para puxar. Porto Bono 781. Autorizado na 0, TAM 3567. TAM 3835, decolou os 26, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, boa. Estação de identificação, pilantra, reforço de descida, guarda mano, 542. 3835, contato radar, saída Gole, sobe ao 340. Gole 340, 3835. Ouro 395, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 010. Limite radial 280 de Salvador. Sente esquerda 090, limitado pela 280 de Salvador, o 1395. Correto e autorizado a descida agora para o 040. Até o 040, 1395. Approach 503, Bravo Charlie 10000 with Sierra. 390. Ground. Ground Avianca 631, good morning, good afternoon, request pushback and start engine. Approve, start up and push, report to decks. Okay, clear to push Avianca 631. Tem a posição Alfa Vita Juliette. 380, reporte eu, desacordo Brasília 242. Autorizada, pista no zero. Autorizada, cavalo, pista no zero, intercâmbio. Gol no 925, centro do tráfego, continue a aproximação, aguarde pista livre. Juliette. 25, estabilizado, sinal. Continue a aproximação, aguarde pista livre, tráfego iniciando a decolagem no 925. Gente, gol 925. Cinco, checa trem pouso livre 1-0, os primeiros 90 metros impraticáveis, 140 graus, meia dúzia nós. Sente livre pouso, baixando travada, 925. Whisky Yankee Tango decolou os 29, chama agora o controle em 11935, Whisky Yankee Tango. 0935, Whisky Yankee Tango. Whisky 360 para o Whisky 58, Gole Gonza decolando a 10 com cola direita, 1935, controle 5556, transponda 3217. 3217, correndo com a equipe de sol. Tem um gol ingressando agora no pátio, gol com pintura Varig. Após a passagem do mês, a sua retaguarda está livre, seu push. Positivo, ele vai parquear em que posição? Posição 9. Na 9, então. Após está autorizado. Skiank Tank, saída Conde, sobe ao nível 1970. Saída Conde, 1970, o fantasma. Mas não é agora, não, o Skiank Tank. Localizador já vai fora. Torre 118, decimal, leia 200, quilo Quebec Serra. Fora. 1395, curvando agora para a produção V368. Afirmo. November 503, Bravo Charlie, with a vector 4 space, turn right, heading 250. Right turn 250, Bravo Charlie. Gol no 925, solo aos 30, libera a direita, solo 219. Direita 219, bom dia. Bom dia. Serra Vitor 366. 112.500, vai formar o 66. O 1395. Contagem pelo programa, me tem suíte, virou? Gol 981, Brasília 2425, 2655, 981. Pode. Delta, Juliette, 92. 2, Bravo Charlie, reduce speed to 170 knots. Slow to 170 knots, Bravo Charlie. A 3603, repita. Para evitar próxima sua descida, curva agora à esquerda para o 060, limitado 40 milhas da presente, acho que é por seguro, 3603, o tráfego está em contato com o centro. 40 milhas da presente, acho que é por seguro. Chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1-3-3-2-5. 1-2-8-3-3-2-5. Para 3-2-3-5. Cima na controle, Alfa Vigilante. Faria do 2-2-3-1, decolou de Salvador aos 3-2, chame controle em 1935 até volta. Controle Salvador 1935, passarei 2231, obrigado. Nada. Boa tarde, passarei 2231, apareceu da Momo Vatato. Papatango Alfa Vitor Juliette, o nome é o Pedro, corredor Axé, informe Farol da Barra. Informa na Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Passarei 2231, contato radar, Sabel 220, saída Momo. Afirmativo, Momo Vatato, passarei 2231. November 503, Bravo Charlie, vector to intercept localized course, turn left heading 140. Left 140, Bravo Charlie. That's correct, and descend 2,000 feet, coordinates 1011, Bravo Charlie. Okay, descended 2,000 feet, and the left turn is to intercept the localizer, Bravo Charlie. QNH 1011. And Tower 118, small 6, Avianca 631. That's over in point 1110, Kinect 1011, and Tower 118, decimal 6, Avianca Brazil 631. Avianca, can you confirm the endurance, alternative, and POB? Of course, sir. Endurance 3 hours, alternative will be confined. We have 119 passengers on board. Tá autorizado, 1-3-0, esquenta. Esquenta. 1-3-9-5, passando CAV 366. Complete final, chame agora a torre 1-1-8-6-12-0, gol 1-3-9-5. Gol, digo, torre 18-6, gol 1-3-9-5, boa tarde. Boa. Tuli, bom dia, web 6720. Bom dia, web 6720. Acione identificação na chegada BOMF, desce até o 040. BOMF 040, é a peça 925, ingresso para o portão 5, está autorizado. Para o portão 5, livre, 925. Zona 32107, 81 a bordo, 3:40, alternando Guarulhos. Zona 32107, observe o gol que vai estacionar no portão 5. Após o mesmo, prossegue Juliette Alfa na Charlie 6611, ajustado. Boa tarde. O vento é de 150 graus com meia dúzia nós. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Gol no 395. 7. Livre pouso na 1-0 na 395. Afirmativo. Somente os primeiros 90 metros impraticáveis. Sim. Gente, sou solo, Fosso 36. Táxi Companhia, uma boa tarde, Serra. Prossiga. Por gentileza, senhor, coordena junto ao controle adjacente aí, a possibilidade de voar barreiras. Qual seria a PRO? PRO 300 para barreiras. Autorizado, direto barreiras, passarelo 2231. Está presente barreiras, passarelo 2231, muito obrigado. Boa tarde, Bianca Brasil 6321, holding point, runway 10, ready for departure. Roger, maintain Hot Shot, runway 10, Bianca 6321. Hot Shot, runway 10, Bianca 6321. Charlie, clear for the approach. Alitana 675. Stay on my ground and start call code. You're able to connect to the LC. Roger, report over Salvador, Terra Vito Delta, alternate frequency 126-85. Estão vendo? Todos confins, 1674. Para descida a 500 pés. 73, 1230. November 503 Bravo Charlie, complete final approach and call tower 118.60. Roger that, confirmed, clear for the approach, call the tower, Bravo Charlie. ...503 Bravo Charlie's marker inbound 10. Tower continue approach, runway 10, wait runway vacated, the wind 130 degrees, 06 knots. November 503, Bravo Charlie. Bravo Charlie, Roger, confirm. Gol no 395, solo aos 39, ao livrar pista direita, chame solo, frequência 1219. 1395. Livrar à direita, chama solo 209. O 1395, boa tarde. Boa tarde. Santana Brasil, 2425-3302. Gol no 395, livrou na sua escuta na Eco. Gol no 395, prossiga na Alfa. Ingresse na Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, no 395. Place 90 meters only, 90 meters only, ok? Roger that. Nessa posição, o senhor solicita fazer algumas curvas para a direita e para a esquerda, confirma. Eu, Matheus, está autorizado. O esquentando. Autorizado, na minha escuta permanente, o esquentando. É, esquentando. Web 6720 para 2000 pés agora. O altímetro no 0111, informe localizador. 2011, informar o localizador Web 6720. Brazil 6321, clear line up and maintain thrust 210.